África, onde tudo começou. Pelo Atlântico, vários navios passaram, mas não afundaram. Muitos no fim da viagem nem chegaram. Chegando então à terra desconhecida, eles tiveram boas-vindas. Começava ali a saga e a destruição. 160 anos depois, veio a indignação, a revolta, Zumbi dos Palmares e suas embarcações. Matadores e suas ambições, vozes que ninguém escuta, perderam sua identidade, mas não perderam sua luta. Por fim, sob pressão, acabou o pacto e veio a abolição. Mas aqueles povos que restaram se espalharam e não clamaram por justiça, e sim por liberdade. Na Bahia, sua maior comunidade, e em Minas, Rio, São Paulo e no Nordeste, para ser mais sincero, em todo o território brasileiro. Ficaram apenas marcas e lembranças que jamais se apagarão. Não foi um sonho, e sim um pesadelo. Aquele povo foi traído pelos chefes de suas próprias tribos. E aquele povo que foi condenado como réu, tinha um verdadeiro sonho. Ser feliz e, em busca de um ideal, se tornaram folclore nacional. No Sul, em sua minoria, nas grandes capitais e periferias, as culturas ainda prevalecem. Samba, capoeira e, por fim, o rap.